Cruz para a remissão do mundo. Diz que naquele instante, um serafim, um anjo com 6 asas, aparece diante dele, tendo por trás a imagem do Cristo, e ele recebe os estigmas, as marcas do Cristo nas mãos, nos pés e no lado do corpo, num fenômeno de efeitos físicos que nós poderemos estudar com a ajuda de Allan Kardec. Muitos milagres, entre aspas, ocorrem. E as pessoas vêm despedir-se daquele homem santo que está à beira da morte. E seus companheiros têm que dizer: Francisco, por favor, cale-se. Porque ele pede, percebendo aproximar-se a irmã morte corporal, que Frei Ângelo e Frei Leão venham cantar-lhe a despedida. E ele cantando. E os irmãos dizem: Francisco, por favor, faça silêncio, porque as pessoas estão vindo aqui para despedir-se de você. E se lhe encontrarem cantando, não vão acreditar que você está à beira da morte. E ele cantando, enfrentando essa passagem, esse momento de transformação tão breve e tão sublime para a nossa evolução, para aqueles que têm a confiança irrestrita em Deus. Ele que procurava tanto saber quem era Deus e compreender Jesus. Nós, meus irmãos, que conhecemos o Consolador Prometido, que muitos de nós acreditamos ser a doutrina dos Espíritos, que sabemos o que é Deus, que compreendemos um pouco mais a mensagem do Cristo Jesus, que temos a certeza da imortalidade da alma, da reencarnação, da fatalidade, a única que nos aguarda, que é a felicidade suprema e absoluta dos Espíritos nobres. Francisco, já te vendo tudo aquilo, despede-se cantando com seus irmãos. E para nós encerrarmos, gostaríamos, sendo-nos possível, declamar o Cântico das Criaturas como sendo a nossa prece de encerramento. É uma das orações mais belas. Ela está traduzida literalmente do italiano, portanto não ficará tão sonora, mas